Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Estamos chegando por aqui no Gospel Hits, tudo na Santa Paz de Deus aí do outro lado, graças a Deus, né? Estamos por aqui então, começando mais uma edição do Gospel Hits, o programa que traz as melhores músicas para transformar aí a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito prazer. Eu sou o Xandelli na comunicação, a partir de agora em 60 minutos. E desde já convidando toda a galera para curtir a nossa fanpage lá no Facebook, é só pesquisar por Rede Gospel Hits. Nosso Twitter é @rede_gospelhits e o nosso site www.redegospelhits.com.br. E também já quero começar aqui mandando alô, né? Tem muitas pessoas participando, graças a Deus. Pra Ilka Pereira na Paraíba, o Gledson Carlos de Porto Velho, pra Alessandra Murari Possetti de Votuporanga, ao Jonas Farias de Varjota, Ceará, a Isabel Zagarino de Monte Aprazível, São Paulo, o Gordon Fazan, Estrela do Oeste, São Paulo, ao José Luiz Andrade de Feira de Santana, lá na Bahia. O Lima Júnior tá aqui dedicando Gospel Hits aos ouvintes de Muque e Mimoso do Sul. O Fabiano Galhardi, da Viva Web Rádio, dedicando a todos na sintonia. A Poliana de Porto Seguro, na Bahia, pediu aqui e está oferecendo para todos aqueles que estão desanimados, né, com a vida cheia de problemas, e pede para não desistirem. E ela oferece também para o Ministério Cura Divina de Nova Esperança. A paz, irmã, e Deus abençoe a sua vida. E obrigado você que está sintonizado aqui na sua rádio, onde o Gospel Hits começa agora. Vineyard, nos alegraremos. Gospel Hits. Senhor Jesus, tão grande é o teu poder e o teu amor sustenta o meu viver. Eu cantarei com toda gratidão. Eu posso olhar ao céu e contemplar e receber razões pra te louvar, pois o Senhor me ergueu da Com alegria te bendizer. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Moldado por tua Gospel Hits. Gospel Hits. Ninguém pode apagar a história que Deus escreveu pra mim. Confio na promessa e sigo até o fim. Sucesso gospel rola aqui no seu Gospel Hits, que está apenas começando. Curtimos aí as primeiras, né? Davi Sassi, Ninguém Pode Apagar. Teve uma internacional com Jesus Cutry, I Want Cito. E Diante do Trono, Vinho Novo. Bom, começou por aqui com Vineyard, Nos Alegraremos. Eu quero desejar a paz do Senhor ao Valdeci Soares Bonifácio, a Daniele Rocha, pra Janete Aguélio, a galera lá de Miranda, no Mato Grosso do Sul, pra Fabiana Lopes, na cidade de Viçosa, no Rio Grande do Norte, ao Osvaldo Chiquitelli, em Guariba, São Paulo, ao pastor Dilson, na cidade de Ariranha, também São Paulo, onde tem um lindo ministério, né, irmão? A paz do Senhor. E a todos também que estão aí na sintonia do Gospel Hit. 5 anos no ar, levando a mensagem do Pai Celestial. No final do programa tem a mensagem bíblica. Nosso e-mail aí, anote: ouvinte@redegospelhits.com.br. E a nossa fanpage no Facebook, para você curtir, é só pesquisar por Rede Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Come noite de espetáculo. De terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Tá sendo abençoado aí, meu irmão, minha irmã, independentemente da sua denominação, da sua religião, seja bem-vindo ao Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Muito prazer, eu sou o Xandelle aqui, trazendo o melhor pra sua vida, com a permissão do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quer ser abençoado? Quer, né? Então continue aí na sintonia aqui da sua rádio, e só lembrando que além dos louvores que vão ainda tocar, que vão ainda passar por aqui, tem a mensagem bíblica lá no finalzinho do programa. Deus vai falar conosco, amém? Eu quero mandar aqui um alôzão abençoado para o Misael Lopes, lá na cidade de Atibaia, São Paulo, para Silvana Silva de Ipiró, São Paulo, ao Luciano San, lá em Lisboa, em Portugal, né? Alô, Portugal, a paz do Senhor. Ao Josias Saraiva e a Vânia Saraiva, né? Esse casal que é de Boa Vista, em Roraima. Ao André Rodrigues de Presidente Epitácio, São Paulo, ao Antony Ramos da Silva, na cidade do Rio de Janeiro, para Mariellen Bittencourt de Guarulhos, São Paulo, o Luciano Machado de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, está oferecendo aqui para sua família com muito carinho e com muitas chuvas de bênçãos. O Edilson Carvalho de Roraima dedica aos ouvintes da rádio IEADN. O Edson de Souza Siqueira de Arruda nos ouve em Arruda dos Vinhos, lá em Portugal também, né? Amém, graças a Deus, nossa audiência também chega lá fora. A Daniela Guimarães Lima, de Valentim Gentil, está oferecendo a todos os ouvintes, ela que participa pela primeira vez aqui, e nos ouve lá na cidade de Valentim, através da rádio Nova FM. É isso aí, todo mundo aí, de todo o Brasil e até fora do Brasil, participando do Gospel Hits. Se você também quer, é só curtir a nossa fanpage no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Nosso Twitter, @rede_gospelhits, e o nosso site, redegospelhits.com.br. Agora tem um lindo louvor com o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Esperança Outra Vez. Ah, se eu fosse você, eu aumentava o volume no máximo. Gospel Hits. Com exclusividade na sua rádio. Aleluia! Glória a Deus! Cada amanhecer, vejo o sol nascer, mas para mim parece não brilhar. Eu não temerei, pois não estou só. O meu Deus conhece a minha dor. Se eu chorar pensando que é o fim, clamarei, sei que podes me ouvir. Ó Deus, inclina os teus ouvidos, dá-me um dos teus olhares e eu terei esperança outra vez. Transforma o meu lamento. esperança outra vez. Levanta-me com tua destra, transforma o meu lamento em festa. Os maiores sucessos, os maiores nomes somos do universo filhos, gospel. Somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Oh, oh, oh, oh, oh. Construímos pela fé o impossível. Quantos querem viver?

sonhar, vale a pena acreditar. O sonho de Deus jamais morrerá. Vale a pena lutar, todo dia esperar. Eu ando com Deus, sei que vale a pena. Aqui com o Leandro, vale a pena sonhar? Claro que vale a pena sonhar, né? Quando Deus está no comando de tudo, vale a pena. Agora, a pessoa que não tem Deus, ela já pensa em fazer besteira. É por isso que é importante a gente sempre ter comunhão com o Pai Celestial. Sempre vale a pena sonhar, porque Deus nos honra, né? E teve Ludmila Feber, Os Sonhos de Deus, Recebe a Cura para Matar Saudades. E Aline Barros, Somos Livres. Alusão ao Isaías Guedes, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Alusão também para Mariane Ximenes, na cidade do Rio de Janeiro. Ao Fernando Henrique Egas, na capital paulista. Ao Gustavo Fernandes, em Votuporanga, São Paulo, onde fica o estúdio do Gospel Hits. E ao Mauro César, em São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Como é bom estar na sua companhia aqui, louvando ao Senhor com os melhores louvores, a mensagem que traz aquela paz maravilhosa pro nosso coração, né? Enquanto muitos ficam por aí curtindo aquela música do mundão que faz a pessoa cair em maldição, nós estamos aqui honrando a Deus com os louvores que edificam a nossa casa, a nossa vida, o nosso espírito. Amém? Daqui a pouquinho, no final do Gospel Hits, tem a mensagem bíblica. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, o seu ritmo gospel em grande estilo. É o Gospel Hits no ar, através das emissoras que fazem parte da nossa rede. Aliás, se você quer conhecer quem são os parceiros que levam o nosso programa por todo o Brasil e fora do Brasil, é só acessar o nosso site www.redegospelhits.com.br e clique lá em parceiros. São mais de 200 emissoras de rádio e web rádio retransmitindo Gospel Hits. Graças a Deus, e que venha mais parceiros em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar mais uma vez para você curtir a nossa fanpage, que fica lá no Facebook, né? Todo mundo tá indo lá curtir a nossa programação, mandando o seu alô, mandando o seu recado, fazendo o seu pedido musical. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Falando em pedido musical, meu irmão, minha irmã, me perdoe se você entra lá no Facebook do Gospel Hits e pede o seu louvor e às vezes não passa por aqui. O programa só tem uma hora, são muitas participações, não dá tempo, me perdoe mesmo, mas é como eu sempre digo, o alô não vai faltar. Amém? Então, falando em alô, lá pro Lucas Antônio Pereira Ribeiro em Monte Aprazível, pra Jaqueline Almeida de Macapá, pra Silmara Giordani de São Paulo, capital, pra Letícia Dutra da Silva de Macaé e pra Amanda Garcia de Três Lagoas, Minas Gerais, o Josiel Araújo de Caxias das Aldeias Altas no Maranhão, está oferecendo aqui pra namorada Socorro com muito amor e com muito carinho. Ele pediu Oficina G3 continuar. Mas primeiramente, vamos rolar aqui Thales Roberto, Arde Outra Vez. Depois tem Oficina G3 e já na sequência Regis Danese, Família. Gospel Hits, muito mais você. Longe da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar. Cadê? Voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, me encontrar. E aí, o que aconteceu? Conta pra ele. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, Senhor, mas hoje eu te devolvo o coração, arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, levante as suas mãos e canta pra ele. Me ensina, me inspira, A glória é de Deus! A glória é de Deus! A glória é de Deus! A glória é de Deus! Gospel Hits, só as melhores. Gospel Hits. Obrigado, Senhor, pela minha família.

vem uma parte muito gostosa, né? Que é a mensagem bíblica. Deus vai falar conosco a partir de agora, mas antes eu quero mandar aqui meus últimos alôs. Vão lá para o Newton Vieira, em Goiânia, no Goiás, dedicando aos seus ouvintes, ou seja, a Sara Stephanie Vieira Cabral, para Dircileia Carneiro, para Natane Cabral e a Maiara Cabral de Barrolândia, Tocantins. Alô, Tocantins! Também para Cibele na cidade de Iporá, Estadão de Goiás, e ao pastor Silvano de Miranorte, Tocantins. Amém! E obrigado pela sua participação. Obrigado você, né, que não participou, você que nunca participou, mas está aí na sua rádio ligadinha aqui no Gospel Hits. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar, tá bom? Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem é Colocando Cada Prioridade em Seu Lugar. Vamos recorrer à passagem bíblica que está lá em Marcos, capítulo 8, verso 33, que diz: Que aproveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vivemos num mundo intenso e constante corre-corre. Às vezes, a família mal consegue se encontrar. Quanto mais conversar, trocar ideias e aprofundar o relacionamento. A pressão por aperfeiçoamento profissional cresce a cada dia. E isso exige mais estudo e mais trabalho. É aquele corre-corre. A competitividade é uma das características da sociedade contemporânea. Em muitos casos, as pessoas determinam o padrão de vida que desejam alcançar e sacrificam todo o resto em busca de dinheiro, status e poder. O tempo excessivo dedicado ao trabalho ou ao estudo também é uma desculpa muito comum quando as pessoas se afastam da família, dos amigos, da igreja e do próprio Deus, né? Na verdade, o problema se resume a uma questão de prioridade mal distribuídas. Cristo advertiu a respeito: de que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a alma? O que adianta conquistarmos os nossos sonhos de consumo, darmos um melhor estudo aos nossos filhos, se para isso sacrificamos o nosso casamento e criamos os nossos filhos distantes do Pai Celestial? Portanto, estabeleça você aí do outro lado, se tem uma vida dessa. Estabeleça corretamente as suas prioridades em relação à sua família, à vida cristã, sua profissão, sua carreira, seu dinheiro, seu lazer, enfim. Lembre-se de colocar Deus acima de todas as coisas e confiar que Ele é quem nos sustenta e supre todas as nossas necessidades. Corra atrás de garantir uma vida verdadeira e eterna, feliz ao lado de Deus primeiramente, ao lado da sua igreja, ao lado da sua família, ao lado dos seus amigos e ao lado do seu trabalho. Não pense somente em um setor da vida, ou seja, trabalho e dinheiro, trabalho e dinheiro. Só lembrando e repetindo aquilo que está lá em Marcos capítulo 8, verso 36, que diz: que aproveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é a mensagem do Gospel Hits, que serviu muito bem para mim, né? Porque eu tenho uma vida muito corrida e com certeza serviu para você também. Deus quer que sejamos felizes em todas as áreas da nossa vida. Amém. Tchau, tchau. Fique na paz de Cristo e até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.